nasci com o dom, tenho tato pro que é bom. Não sei se foi a criação, mas tenho o dom da disposição. Sei que trabalhar não é pra qualquer um, moro. Tem que ter disposição até pra ser trabalhador e não deixar a maldade do mundo entrar na mente, pra não invadir um banco e descarregar o pente, enquadrar o segurança ou fuzilar o gerente, e carregar pra sempre a patente de delinquente. Não se enganar pela luxúria da televisão, não se seduzir pelo brilho do cordão. Tem que ter disposição pra roubar, eu sei que tem, mas essa disposição é que vai te levar pro além. Tem que ter o dom pra esquivar da mini saia. Sinceramente espero que nenhum da família caia. Uma falha é o suficiente para a morte. HIV, eu não vou jogar com a sorte. Tipo as mina que se troca por uma motocicleta ou pelo boy de olho azul que tem corpo de atleta e que vai ser o pai da mestiça bastarda que tem o sangue do branco circulando na veia e mais nada. Tem que ter o dom para não ser um viciado e viver jogado, noiado pelos cancos, sequelado. Tem que ter o dom pra ser o melhor e não acabar com a cara numa carreira de pó. Tem que ter o dom, tem que ter disposição, tem que ter o dom, eu tenho o dom da disposição, tem que ter o dom, tem que ter disposição, tem que ter o dom, eu tenho o dom da disposição. Você não terá dois conselhos como esse no mesmo dia. Se você me ouvisse dessa vez, talvez me entenderia. Não repare se eu canto fora do compasso. Ouça minhas palavras, não siga meus passos. Tenho o dom da disposição, todo trabalhador que pega o trem e morra agudo e vai pro centro servir o doutor. Humilhação não é pura necessidade, não dá valor quem nunca passou fome de verdade. Não é todo rap que fala de bandidagem, alguns te ensinam a ser malandro de verdade. Não ouço Dudu porque ele faz um som de bandido, mas por que será que tudo que é bom é proibido? Tem que ter o dom para ser um MC e subir até aqui, te fazer chorar ou sorrir, distinguir o que é rap feito com amor, que atropela os estigmas, rolo compressor. Vou mais além porque a novela mostrou o neguinho sendo tirado e o branco tirando de doutor. Não tô caminhando pela fórmula mágica, eu tô mostrando a mesma realidade trágica. Discriminação, desigualdade social, tem, porque eu vi na capa do jornal, tem. Político ladrão, tem. Crente com o dom da enganação tem também, mas também tem muito crente sangue bom, e quem tem o dom sabe distinguir qual é do irmão. Tem que ter o dom, tem que ter disposição, tem que ter o dom, eu tenho o dom da disposição, tem que ter o dom, tem que ter disposição, tem que ter o dom. Eu tenho o dom da disposição. Ouve aí, tem o dom.